Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner. Escritor e crítico sempre atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor. Qual será o tema do nosso programa de hoje? Olá, William, e olá a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Paulo Freire, Rádio Universitário 820 AM, mais uma edição do Conversa com Flávio Breiner. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor José Afonso, lá do Centro de Artes e Comunicações, professor de fotojornalismo, que fez uma exposição muito interessante na Embaixada do Brasil, no Líbano, em Beirute especificamente, e nós gostaríamos de conversar exatamente sobre essa exposição que ele fez e a importância que ela tem para uma explicação das nossas desigualdades. Professor Afonso, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer aqui estar na Rádio Paulo Freire, com você, Flávio, e para problematizar esse assunto, né, que é tão importante e é constante na história brasileira, que são as diversas faces da desigualdade. E um fio dessa história que eu peguei, que é a construção histórica dessa desigualdade dentro da casa das pessoas, através das relações entre patrões e empregadas domésticas. Então, nós temos uma reprodução arquitetônica dentro do mundo doméstico daquilo que representou relações de classe patriarcal no período colonial. Quer dizer, de que maneira a sua exposição reflete um padrão de desigualdade que nós não conseguimos ainda superar desde o período colonial na relação entre patrões e empregados? Flávio, essa pergunta é muito precisa, porque essa relação, ela se enraiza na relação entre a casa e a senzala, né? Num período onde você tinha no corpo negro feminino e no corpo negro subalternizado no processo de escravidão, dessas pessoas escravizadas, o entendimento daquele corpo ali apenas como força de trabalho, como uma coisa, e não como um sujeito. Você teve tivemos, né, uma formalização da escravatura, né, da Lei Áurea, da abolição, mas isso não significa que 300, 400 anos de construção de como você elaborava esse corpo do outro, né, isso tenha se resolvido. E no Brasil, especificamente, né, essa sobreposição se dá dentro de algumas camadas muito específicas. Essa relação do outro que trabalha dentro da sua casa para prestar serviços se sobrepõe à mulher, às pessoas afrodescendentes que moram longe, são mal pagas e são vistas dentro de uma relação extremamente desigual. Tá? O que é interessante é que essa relação, ela se estrutura enquanto uma relação de racismo e em vários sistemas e em vários códigos. A arquitetura é um deles. Então, o Brasil, ele tem algumas figuras arquitetônicas bastante singulares. É um país onde você constrói edifícios com elevador social, né? Mesmo em prédios de classe média, né? Em outros países essa figura arquitetônica não existe. E você constrói também, dentro do espaço privado, das residências, dos apartamentos, a figura do quarto de empregada. Né? A figura do quarto de empregada, geralmente no pior lugar da planta, num lugar que é quente no verão, frio no inverno, não tem ventilação, é colado à cozinha ou à área de serviço, está sujeito ali a um trânsito do serviço braçal da casa, né? E, ao mesmo tempo, é colocado fora da visibilidade social. Você, quando entra no apartamento, na sala de estar, com uma visita e tal, você não divisa, você não alcança visualmente o quarto de empregada. Se você olhar isso, né, isso reproduz o mesmo um sistema de arranjos de espaços que remete à senzala. No fundo da casa grande, né, perto da área de em outras maneiras de regular esse espaço, não é? Então, o meu trabalho foi muito nesse sentido, de tentar achar minimamente, né, uma forma de estabelecer uma crítica, de estabelecer essa contradição e expandir essa discussão. Eu fotografei quartos de empregada, suítes master, quartos de estar principais, mas, na verdade, eu estava fotografando como se comporta hoje, no presente, uma relação de desigualdade, uma relação de racismo, uma relação de segregação. Então, observe que quem lê, por exemplo, Casa Grande Senzala, eu venho da formação de História, você percebe que toda aquela noção de democracia racial e de plasticidade étnica que Gilberto Freire trabalha, na verdade, Gilberto Freire não trabalha as relações do escravo no eito, nem do escravo na senzala, mas do escravo dentro de casa, quer dizer, o escravo doméstico, basicamente. E aquelas relações da ama de leite, do menino que brinca com o senhorzinho, tudo aquilo terminou oferecendo para a gente, em 1933, quando ele publicou Casa Grande Senzala, a primeira edição, ofereceu para a gente uma falsa visão de uma suposta e mitológica democracia racial. E, no entanto, parece que hoje, sobretudo com o avanço dos movimentos identitários, movimento negro unificado inicialmente, com os vários movimentos que nós temos hoje pelo menos uma revelação, uma insurgência de manifestações políticas identitárias que foram escondidas pela nossa suposta plasticidade racial e democracia racial. Será que os nossos arquitetos, e aí eu poderia entrar um pouco mais especificamente, os nossos arquitetos continuam sendo influenciados tão diretamente por essa tradição colonial, ao ponto de reproduzirem dentro dos nossos apartamentos e das nossas casas essa relação absolutamente desigual entre a Casa Grande e a senzala? É uma pergunta que tem muitas complexidades e eu vou tentar destrinchá-las. Eu acho que sim, né? Eu acho que existem arquitetos que reproduzem esse estado de coisas que você falou, essa situação. Existem negociações táticas no espaço arquitetônico, por exemplo, isso é um dado que minha pesquisa localizou, né? Não foi só fotografar, também teve um trabalho de pesquisa. Quando um arquiteto faz uma planta de um apartamento, para ser considerado quarto, você tem que botar um compasso no meio do quarto com 1,50 m e ele tem que girar livre para poder ser considerado quarto. Então, o que é que eles fazem? Eles desenham esse quarto adjacente à outra parte da casa, onde passa um corredor, e aí eles fazem uma parede de gesso, tá? Que é fácil de derrubar, e eles designam na planta esse espaço como depósito. Porque para ser quarto tem que ter janela, tem que ter ventilação e tem que ter um raio de 1,50 m. Tá? Então eles designam isso como depósito. Quando a pessoa compra, ela dá um uso a esse espaço. Ou utiliza como depósito, ou como um estúdio de trabalho, um gabinete e tal, ou como um quarto de empregada. Tá? Então você tem adaptações. Né? Mas hoje é uma norma. Né? Seja um quarto de empregada, ou seja, para ser um depósito, esse espaço está contemplado nos desenhos de, por exemplo, apartamentos de 3 quartos para cima, com certeza. De 2 quartos para cima, talvez. Só não nos kitnets e nos estúdios. Tá? Mas qual é o aprendizado que a gente tira disso, Flávio? Veja, quando eu desenho uma planta e boto um espaço que não é o espaço mais qualificado da casa, e eu designo isso para ser ou depósito ou barra quarto de empregada, eu estou equiparando um espaço que é desqualificado. Que é um espaço para ser garagem, para ser estúdio, para ser depósito, para ser traquitana e tal, tudo mais. E que também pode ser um espaço para alguém habitar. Então, eu estou equiparando coisas e espaços qualificados com lugares para pessoas ocuparem, pessoas que você já coloca ela numa posição de desqualificação. Né? Então, assim, a arquitetura é uma linguagem. A arquitetura é antropologia e história codificada em modos de morar e modos de existir na cidade. Né? E a pesquisa também mostra isso, porque rapidamente eu tive durante o trabalho da pesquisa, do desenvolvimento, eu fiz uma oficina de curadoria com um curador holandês chamado Erik Vrons. Ele disse: olha, eu conheço o Brasil, já vim aqui muitas vezes. E ele me disse: olha, sai só dessa questão de mostrar o quarto de empregada e a suíte master, porque esse problema é forte, é interessante, mas ele tá muito monótono nas fotografias. E eu conheço o Brasil e eu vejo o racismo nas ruas, eu vejo o racismo nos objetos, nas relações das pessoas que trabalham nos prédios e tudo mais. E ele falou: vai atrás disso também, né? Aí caiu uma ficha e eu comecei a fotografar outras coisas. Aí você encontra num trabalho, né? Edifício Canavial, edifício Casa Grande de Santana, edifício Bangue, edifício Senzala, motel Senzala, né? Empresarial Casa Grande. Então, o que a arquitetura faz nessa codificação antropológica, sociológica e histórica no desenho dos espaços é uma reprodução de um certo imaginário que está na estrutura dela. Isso vai para a cidade. Isso vai para a cidade, isso vai para os objetos, para as formas de organização da vida, né? Em relação às moradias, né? É muito interessante perceber isso assim, tá? Ui, deu um bloco, deu uma travada? William, você tem uma pergunta a fazer ao professor? Tenho sim. Afonso, e como surgiu esse convite da Embaixada do Brasil para você expor essas fotografias em Beirute, capital do Líbano? Boa pergunta. Isso vem já no redirecionamento da nova administração federal, do governo Lula, e foi muito rápido. Ainda em janeiro, o Itamaraty baixou uma normativa. Indicando que toda embaixada do Brasil no exterior, tendo condições infraestruturais, tem que ser um centro de cultura brasileira, organizado pelo Instituto Guimarães Rosa, né? Então eles têm que pautar produções da cultura brasileira, produções contemporâneas, música, teatro, artes visuais, que falem do Brasil. E a embaixada do Brasil no Líbano me sondou através da gestora cultural de lá, que é a Renata Negrelli, uma pessoa extremamente sensível, e ela disse: olha, a gente quer fazer a exposição aqui. Eu disse: mas por que eu? Por que esse tema? Ela disse: porque aqui no Líbano, aí vem o interessante da questão, os rebatimentos, né? O mesmo problema da desigualdade e da subalternidade existem em vários locais. Ela disse: aqui no Líbano existe um problema muito sério de empregadas domésticas. Porque com a guerra da Síria, muitas refugiadas, e a mesma cultura, né, tanto que a gente se refere muito como sírio-libanês e tal, né, atravessam a fronteira e ficam em condições de vulnerabilidade aqui. Então você tem médicas, engenheiras, né, você tem dentistas, mulheres, que quando chegam no Líbano não têm condição de empregabilidade e passam a trabalhar com empregados domésticos. E os chefes, imediatamente, tomam-lhes o passaporte, colocam elas para trabalhar em condições dentro de casa, sem poder sair, sem direitos trabalhistas. Então eu disse: olha, trazer o suíte master para cá é uma forma de a gente estabelecer esse diálogo, né? Porque é uma relação de desigualdade que tem algumas sobreposições, sobreposição de gênero, mulheres trabalhadoras, mas que aqui as relações de desigualdade se dão em outros eixos também. Então, o Suíte Marcha, ele também fala disso, né? Eles agendaram nesse sentido, teve uma recepção muito boa, teve uma crítica que saiu no jornal árabe, né, chamado L'Orient Le Jour, que é um jornal árabe escrito para a comunidade árabe que também fala francês, ou seja, o norte da África, o Líbano, tal. Ele é escrito em francês. E a crítica foi muito boa, no sentido assim, o cara entendeu, foi direto no ponto. Ele disse: olha, essas fotos são feitas no Brasil, mas elas podiam ser feitas perfeitamente aqui em Beirute. Porque a realidade de desigualdade, lá talvez não tenha essa camada racial, mas tem a camada econômica e de vulnerabilidade. Está havendo o interesse da Embaixada do Brasil de Portugal para levar a exposição para lá e a Embaixada do Brasil no México, porque as relações de empregabilidade doméstica nesses lugares têm outras camadas, mas também apontam para a desigualdade. No México são as indígenas, são as mulheres indígenas, né, que trabalham em condições precárias. E em Portugal é muito interessante, porque está tendo um fenômeno lá que os novos edifícios que estão sendo construídos, né, e principalmente para serem vendidos para brasileiros que moram lá, já estão sendo construídos na planta com uma figura arquitetônica que não existia na arquitetura portuguesa, que é o quarto do empregado. E está tendo também um movimento migratório de empregadas brasileiras que têm algum tipo de ligação com essas famílias para irem para Portugal para trabalharem lá como empregadas. Afonso, você... Isso é tráfico humano. Isso é tráfico humano legalizado, com visto de passaporte e tal, com formas de regulação jurídica. Mas você está pegando pessoas para irem trabalhar em outro país para uma classe específica de gente lá. Né? Isso é tráfico humano. O que você faz, na verdade, com essa sua exposição e esse seu trabalho de natureza antropológica é um pouco aquilo que Lévi-Strauss chamou de antropologia interior, quer dizer, como é que nós podemos nos ver a nós mesmos, através não somente da fotografia, mas do relato, do olhar do outro sobre nós. Mas qual foi a repercussão disso do ponto de vista de uma, vou chamar assim, de uma conscientização, nem que fosse mínima, a respeito de como se manifesta arquitetonicamente a nossa desigualdade? Qual foi a repercussão interna disso? Olha, está tendo interesse. Eu estou aqui em Minas, eu vim para o Congresso, e daqui eu vou para Uberlândia, porque o CAU de Uberlândia, o CAU é Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Geralmente as cidades têm. Eles aproveitaram, já que você está aqui perto, vem cá dar uma palestra. O CAU da Bahia também está interessado. Então, assim, Flávio, eu acho que isso é um pouco o poder da fotografia, esse olhar interior. Porque a fotografia, ela não é só uma imagem impressa num papel ou numa tela e recortada e com bordas. Ela é o discurso que ela traz. E aí ela é capaz de, a partir dessa construção visual, você entender tanto a representação como a implicação daquilo, ou seja, por que que aquelas imagens são como são, por que aquilo está ali como está e por que eu estou vendo aquilo. Então é sempre possível, através da fotografia, expandi-la, discuti-la, né? E atravessá-la por recortes históricos, antropológicos, sociais, culturais, para além do que está representado visualmente. Tá? Então eu procuro trabalhar muito na minha metodologia documental. Eu estou fazendo agora também um trabalho no Sertão, né, uma pesquisa que está em andamento, né, o Sertão de Lembranças, mas aí já é outra pegada, mas sempre trabalhar nesse sentido, o que essa imagem implica e o que eu posso extrair de discussão a partir dessa imagem, né, como ela pode motivar discussões. Teve uma repercussão boa quando a pesquisa concluiu aqui, a gente lançou um site, né, que está disponível, chama-se www.suitemasterquartoempregada.com. Lá tem tudo. Tem artigos, tem os artigos que a pesquisa gerou, tem os vídeos, né? Depois eu vou querer o áudio dessa entrevista para colocar lá. Então tem toda a memória do projeto. Okay. Né? Tem a elaboração, tem as fotos, então está aberto. Teve uma repercussão muito boa e de tempos em tempos sempre tem um convite para problematizar e tudo mais. Eu acredito que quando o livro sair, vai ter mais uma camada de onda para a gente discutir isso, tá? Ok, Afonso, nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. Foi bastante esclarecedor e muito revelador do que são as nossas realidades sociais não superadas pela modernidade. E, em nome da Rádio Paulo Freire e da Universidade Federal de Pernambuco, eu agradeço muito a você por essa muito esclarecedora e muito reveladora entrevista que você nos deu a respeito do seu projeto de trabalho fotográfico, Suite Master, quarto de empregada, que está à disposição, inclusive, nas redes sociais. William, uma palavrinha final. Muito obrigado, Afonso. Se você quiser também deixar uma fala final aqui. Eu só tenho a agradecer. Eu acompanho a Rádio Paulo Freire, eu escuto ela no carro, eu escuto em casa. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível, que é colocar uma rádio nessa dimensão de uma comunicação pública, né? De estar sempre agendando temas do interesse público. Porque esses temas, talvez, eles não se resolvam nas conversas e nos debates, mas é sempre bom estar pautando eles. É positivo estar pautando eles porque a reflexão sendo revisitada entra numa agenda política, entra numa agenda de mobilização. Eu acho que a contribuição que a Rádio Paulo Freire está dando, nesse sentido de motivar o debate de assuntos com interesse público, é fantástica.